Olá outra vez. Se bem se lembram, na semana passada, nós ficámos a meio de uma conversa com a Ruth Correia e fartámos-nos de falar sobre, tanta coisa, tanta, tanta coisa. Ora, aqui fica a segunda metade dessa conversa. Até já! Em termos de comparação, por exemplo, a ASUS, que tem o ROG ou o ROG Ally, que é o grande aparelho de competição que tem Windows, e também pode correr Linux. Pode correr Linux, mas pronto, mas vem com Windows, vem com Windows, ok? É um PC que vem com Windows. Ou o Legion Go, que é da Lenovo, esses dispositivos são mais caros, andam na ordem dos... entre os 600 e tal e os 700 e tal. E existem consolas no mesmo segmento ainda mais premium, portanto que têm processadores mais poderosos, enfim, portanto temos a Aya Neo 2, acho que é neste momento tipo o topo de gama, anda à volta dos 1000 euros, que é uma consola portátil, que na verdade é um PC E a PlayStation agora introduziu também aquele dispositivo que permite jogar remotamente. Não é uma consola, mas que permite ligar-se à consola e consegue jogar remotamente. Não lembro do nome, mas também é o PlayStation Portal. Sim, acho que o nome é diferente, não é essa? Não, é a PlayStation Portal. É? Ok. Portal, ok, yeah. Sim, que tem, parece que tens o comando tipo dividido ao meio e tens tipo um ecrã de tablet lá no meio. Exatamente, sim. Também está a vender bem. Mas atenção, porque para jogares isso, tens de ter uma consola ligada. Precisas de ter uma PlayStation 5, não é tipo uma Switch. Sim. Uma PlayStation 5 ligada à internet. Tens de ter uma PlayStation 5 ligada à internet. Uma das grandes vantagens, por exemplo, da Xbox, e aí tenho que tirar o chapéu à Microsoft, porque de facto eu fico muito impressionada quando comecei a jogar e quando comecei a perceber o ecossistema. Eu, se quiser, nunca fiz, mas já vi fazer, já vi o meu querido a fazer. Se eu quiser, tenho um suporte, ponho aqui no comando e uso o telemóvel, estou a jogar no telemóvel, estou a jogar Xbox e posso só jogar na cloud ou na minha própria Xbox. Com um comando, só com um comando e com um telefone. O telefone, pá, melhor ou pior, toda a gente tem. E pá, um comando destes custa 60 ou 70 euros. Que é muito mais barato do que o PlayStation Portal, que custa 250. Sim, incrivelmente mais Para barato, termos sim. de comparação, uma Switch custa 300 e tal. Acho que custa 320 ou 330. Uma Switch Lite, o preço de retalho acho que é 220. Portanto, uma Switch Lite, que é uma consola, não é? Que não precisas ter outra consola para jogar, é mais barata do que o PlayStation Portal, que é uma coisa insana. E uma PlayStation também, uma PlayStation 5 custa de 400 e 500 euros, dependendo do modelo que escolhas. Sim. Pá, é muito caro. Estamos a ser roubados. Eu não. Os governantes haviam de virem cá abaixo de ver isto. Isto é chupistas, é ladrões. Façam atenção, é ladrões. Gatunes. Epá, eu acho que respondo a um tipo de... Não sei, eu já tive esta discussão no Tias Malham, porque o querido da tia Inês tem um, e eu comecei a malhar no PlayStation Portal, porque acho que é uma parvoíce em termos de conceito, de negócio, de tudo. Até quando a Sony já fez uma consola que é a PS Vita, que é uma consola incrível, que tem... daqui a pouco 15 anos e que ainda hoje, pá, tem um ecrã incrível, tinha uma boa biblioteca de jogos, mas que a Sony essencialmente deixou morrer de forma muito trágica, e depois lançam aquela coisa que é o PlayStation Portal, que não faz sentido. Tipo, a PlayStation Vita tinha Remote Play com a PlayStation 3, isto em 2011. É incrível. 11 ou 12, agora posso estar em erro, mas... Pá, sim, há muito não tempo. É tipo duas PlayStations atrás. Deve ter sido a decisão de um executivo qualquer que foi formado na McKinsey e que chegou lá e decidiu: eu acho que isto é uma boa ideia. Eu até vos vou mostrar aqui, show and tell. Isto agora vai ser muito momento de tias malham. Porquê? Porque eu fiz esta bolsa. Oh, onde está Deus. A minha? Eu fiz esta bolsa. Já fizeste uma para. Estamos a ver uma bolsa retangular de malha com okay. um malha. Dispositivo no interior. Faz lembrar aquilo, os nossos. Em turquesa e roxo. E aqui está a minha Vita. Linda, branca e azul clara. Que deve estar em modo descanso. Olha, ainda tem bateria. Eu não sei há quantas semanas é que tem. Agora 50% de bateria. O ecrã da PS Vita com um lindo gatinho no é o ecrã, Puxin. Que é o Puxin. É o Puxin. Eu tenho Puxin, essa coleção é. De autocolantes no Telegram. Pronto, o Puxin. Eu sou uma grande fã de Puxin. Mas pronto, lá está esta. Enfim. E estavas a perguntar, Diogo, se eu já tinha feito. Já me lembro que eu estava a perguntar. Mas posso perguntar-te outra coisa, que é: o que é que te surpreendeu mais na tua Steam Deck? Bom, Steam Deck, para começar, é muito grande. Eu acho que está mesmo no limite máximo daquilo que eu consideraria uma consola portátil. Eu acho que é uma consola transportável. A portátil é... pá... Eu tenho fotografias, posso mandar depois para, as vossas, para os vossos ouvintes. Uhum. Por exemplo, tens um Steam Deck ao lado de uma Switch e ao lado de uma Switch Lite. O Steam Deck é uma bizarra, enorme. Enorme. O ecrã beneficia disso, não? O facto de ser maiorzinho. Claro, claro, tem a vantagem de ter um ecrã maior, é mais ergonómico, muito anos-luz da Switch, por exemplo, a Switch não é nada ergonómica. Mas tu achas que é pesado, por exemplo, para estás a segurar isso com as duas mãos? É um bocado pesado, sim, é um bocado pesado. É confortável na mesma e consegues jogar muitas horas. Mas é pesado, é uma consola pesada. O meu, já é, o OLED já é um bocadinho mais leve do que o original, do LCD. Não é muito, mas é o suficiente para, não é? Tipo, às vezes 20, 30 gramas já fazem diferença, porque estamos a falar de coisas que estás a segurar durante muito tempo. Pronto, portanto, o tamanho... não foi totalmente surpresa, porque eu já tinha visto o Steam Deck da Inês, mas a primeira vez que eu vi o Steam Deck da Inês eu fiquei tipo, isso é enorme, como é que as pessoas jogam isso? Isso foi o que ela disse. Fica confirmado aqui no podcast do Mundo de Portugal que o tamanho interessa. Para o bem e para o mal. Sim. Então, e agora quantos novelos de lã que tu vais gastar para fazer um saco para o Steam Deck? Ah, para o Steam Deck tem de ser muita lã. Muita lã mesmo. Se calhar vais ter que fazer uma mochila de malha. Olha, eu posso dizer que para fazer esta bolsa aqui da Vita, parece um estojo, eu usei, para quem não está a ver. Parece um estojo, sim. Eu usei restos de coisas que já tinha. Tipo, eram mesmo restos de fio que eu tinha para aí. E fiz esta bolsita. Para o Steam Deck, eu acho que teria de usar para aí pelo menos 150 a 200 gramas de algodão. Um novelo normal de algodão tem 50 gramas de algodão. Pronto. E eu acho que. E ficaram a fazer qualquer coisa de malha e tricô. Pronto. Já, na cultura geral, sempre a aumentar. Sim, sim. Agora, voltando à pergunta do Diogo, o que é que me surpreendeu mais no deck? Confesso que a experiência de utilização, apesar de não ser perfeita e apesar de não estar totalmente ao mesmo nível, por exemplo, da Sony e da Xbox, que já desenvolvem esse tipo de ambientes gráficos há mais tempo, eu acho que o interface gráfico, ou a interface gráfica, é muito boa. Excepto na loja. A navegação na loja tem problemas. Não é que a tipo mais... de problemas? Eu abri o Steam uma vez. Para começar, tem uma coisa que me irrita muito. Uma coisa que me irrita muito, que é quando tu entras na loja, aparece a barra do URL por cima, que é uma coisa que tu nunca vais ver numa consola. Mas isto, lá está, é porque eu venho de um ambiente de consolas em que tudo já está polido, tipo, tu entras e estás, a coisa está feita, não precisas de andar ali a engendrar e não sei o quê, pronto. E eu acho que a experiência, tipo, acho que no geral a experiência da consola é muito boa, a navegação dentro da consola. Até porque é uma consola. Porque é um equilíbrio difícil, não é? Um ambiente fechado das outras consolas faz com que não seja preciso configurar muito. Tu oferece um leque limitado de opções. No Steam Deck, tu podes fazer mais ou menos o que quiseres. O que também significa que a experiência de utilização vai ser um bocadinho diferente e, portanto, é mais difícil pôr mais coisas lá dentro. Mas eu acho que no geral a experiência de navegação é muito boa, com exceção da loja. A loja acho que tem de ser trabalhada, porque eu acho que eles ainda estão a buscar só o interface do site. Está bem, mandem-me calar. Quando for para eu me calar, mandem-me calar. Está ali a sétima legião a mandar-me calar, a mostrar-me o relógio. É pá, calma aí, isto é confundir a beira da estrada com a estrada da beira. Sétima legião, uma pinóia. Isto agora foi só para te arreliar. Mas sim, eu acho que a loja, eles estão só a ir buscar o interface do site, mas que numa consola e a navegar com botões é um bocado difícil. E depois quando voltas para trás, imagina, ele guarda-te o histórico, não é? Então se tu entras na loja e estás não é? Já entraste numa promoção, depois já entraste num jogo, depois afinal entraste noutro jogo e depois começas a carregar no B para trás, de repente tens tipo aquele estado todo anterior. Exato. E acho que aí podem melhorar um bocadinho. Mas de resto acho que é uma experiência super agradável. E gostei, achei muita piada no primeiro dia, em que estive a fazer em configuração, a instalar os emuladores e não sei o quê, e eu às tantas dizia qualquer coisa do género, que é tudo aquilo que eu esperava de uma consola, que essencialmente é um computador de Linux, que é, tu quando compras uma consola nova, tu ligas, ele vai buscar o update de firmware, pões lá a tua conta, está pronto, ok? Dependendo da velocidade da tua internet, a coisa é mais ou menos rápida. Yeah. O Steam Deck, como podes realmente torná-lo teu, a configuração pode demorar um bocadinho mais, não é? Por exemplo, eu tenho uma coisa que é o... Como é que isto se chama agora? Espera aí. Há uma coisa que tu podes instalar, que é o... É o Deki? É o Deki. O Deki é uma coisa que tu podes instalar, em que podes instalar plugins dentro do sistema do SteamOS. Portanto, eu tenho um SteamOS um bocado quitado. O SteamOS não tem necessariamente este aspecto. Tem mais ou menos. Mas, por exemplo, eu pus os mosaicos dos jogos com os cantinhos redondos, em vez de ser assim quadradões. E quando fazes aqui... updates, ele gosta, ele não se incomoda muito com isso? Nada. Okay. Faz tudo no background. Ele faz tudo no background. Portanto, nem sequer enquanto utilizador tu vês que ele está a descarregar coisas e a instalar coisas, mas não, são muito frequentes? Não te chateia. São muito frequentes. Isso não exporta um ficheiro de configuração com as preferências e as personalizações todas e a lista dos jogos e isso tudo? Acho que não é assim tão simples. Não é uma coisa que a comunidade tenha criado, entretanto? Talvez, mas eu nunca senti necessidade disso, porque eu não faço, eu não configuro as coisas em código. Não estou a falar de código. Um programita que te permitisse, por exemplo, clicar nas opções que tu queres guardar e aquilo exporta-te tudo automaticamente. E depois, quando precisas de configurar outra consola idêntica, importas o ficheiro e ele faz tudo de uma vez. É capaz, não sei, nunca tive essa necessidade, não sei. Mas é capaz de haver, há imensos plugins. Por exemplo, eu só instalei praticamente plugins de interface, não é? Pozinhos, fazer as coisas mais bonitas. Mas há coisas que se calhar são um bocado mais práticas ou mais avançadas, dependendo, lá está, da necessidade de cada utilizador. Imagino que haja pessoas com essa necessidade, sim, e que já têm mais do que o Steam Deck ou que fizeram upgrade. É como tu estavas a queixar da configuração inicial. Não, na verdade a configuração inicial foi porque eu quis, porque queria instalar coisas que não estavam, que eu tinha, que não estavam dentro do ecossistema do Steam, mas quero poder lançá-las através do Steam, não é? Que é para estar sempre naquela configuração naquela interface de consola. E esse processo demorou um bocadinho mais tempo. Também porque, enfim, lá está, tive de ligar periféricos, estava com muitas coisas ligadas ao mesmo tempo, não é? Puxar de um lado, não é? Buscar jogos daqui e passar para ali, enfim. Mas sim, mas posso dizer que já vi no YouTube, por exemplo, pessoas a fazer o upgrade das consolas, em que basicamente a única coisa que eles fizeram para passar de um Steam Deck para o outro foi trocar o disco. Sim. Trocando o disco. Isso é inteiramente possível. Simplesmente a coisa funcionou e arrancou e está a andar. Portanto, acho que nisso a Valve é mesmo muito boa. Eu tenho uns sentimentos mistos sobre a Valve, porque acho que a Valve por um lado, cultiva um bocado um monopólio dentro do ecossistema dos jogos de computador, apesar de não ser a única grande, mas de facto eles dominam. Mas eu acho que é um dos poucos casos em que, e aqui, atenção, não estou a dizer que eles não tenham más práticas de vez em quando e não sei o quê, mas acho que de facto eles respondem às necessidades dos utilizadores. E dentro de um ecossistema que é mais ou menos fechado, eles mantêm as coisas muito abertas, não é? Sim. Tipo, eu tenho os... Enfim... Apesar de não terem... Desde o... Desculpa. Apesar de não terem publicado o SteamOS como sistema operativo independente, os patches que eles fazem para os projetos upstream estão todos nos projetos upstream. O próprio Wine e o Pro têm beneficiado do Proton como projeto independente, e a equipa do Wine, boa parte da equipa do Wine que trabalha para uma empresa que é financiada pela Valve para desenvolver o Proton, e muitas dessas coisas que entram no Proton entram também no Wine. Tem essa parte de abertura. Depois, para os developers, se calhar alguns, pelo menos, queixam-se do quanto a Valve cobra pelas vendas. É um bocadinho ao estilo da Apple, os 30%. Mas, de facto, os utilizadores, temos visto os utilizadores muito satisfeitos com a Valve. E como plataforma, o Linux tem beneficiado imenso do investimento da Valve. Isso não há dúvida nenhuma. Eu acho que, para mim, acho que eles percebem de facto que, não é? Se eu jogo computador, em princípio, enfim, eu, contrariamente a uma PlayStation, eu posso instalar jogos de múltiplas fontes, não é? E eu acho que eles, logo desde o início, assim que te deixam colocar na tua biblioteca uma coisa que vem de outros sítios, nota que eles entendem que o facto de deixarem coisas abertas é bom para o utilizador. No próprio SteamOS, por exemplo, esta cena do Deki, tu podes instalar plugins para fazerem várias coisas dentro do SteamOS. Ou seja, por exemplo, eu pus coisas mais cosméticas, não é? De mudar as cores dos botões e de pôr os mosaicos com os cantos arredondados. Mas, por exemplo, pus uma cena de acessibilidade para mim, porque me dá muito mais jeito, que é, eu jogo neste momento com a configuração do comando, que é a configuração do comando do Steam, que é igual à da Xbox, portanto, A, B, X, Y. E, por exemplo, eu tenho no rodapé do Steam, aquilo quando diz para carregar B ou para carregar A, não sei o quê, eu tenho os botões com cores, que são as cores do comando da Xbox. Isso ajuda-me imenso, porque eu não... Enfim, às vezes fico um bocado baralhada com os botões. Ajuda-me, tipo, ter o código de cores. Portanto, os próprios utilizadores podem melhorar a acessibilidade dentro daquilo que precisam. Podem ser coisas mais cosméticas, podem ser coisas. Há imensos plugins de performance, não é? Tipo a malta que joga os jogos mais. Que puxam mais pela consola e que tens de puxar mais pelo processador e não sei o que, e que se calhar queres ter mais controle sobre o teu CPU ou a tua gráfica ou não sei o que. Existem imensos plugins para isso. Isso é curioso, não fazia ideia disso. E que é a própria comunidade que desenvolve, portanto, eles deixaram essa porta aberta, e eu acho que isso é ótimo, porque de facto permite ter um... E eu, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto, é o meu Steam Deck, é meu, e tem as configurações que eu quero, tem a imagem que eu quero, se eu quiser mudar o tema eu mudo, se eu quiser... Enquanto utilizadora de Linux, é uma coisa que eu estou muito habituada a fazer, não é? Eu volto e meio mudo o tema, mudo... Pá, eu gosto disso, é uma coisa certo, que certo. É muito anos 90, muito Winamp anos 90. Isso devia ser a norma, devia ser o futuro. Mas devia ser a norma, porque exato, é uma questão, não é? Isso, o quê? De direitos digitais. É uma questão de direitos digitais, e eu acho que, por exemplo, muitas vezes desvaloriza, mesmo a parte cosmética, não é? Ou estética, que é muitas vezes desvalorizada, mas para mim faz muita diferença. Se eu estou a usar um sistema em que me sinto confortável ou não. E a estética no ambiente de jogos, e até mesmo no ambiente de produtividade, tem um peso, não é? Sim, eu sim. Vou querer ficar agarrada à consola ou não. E muitas vezes está associada a usabilidade e a acessibilidade. Ainda há bocado estavas a dizer que às vezes ficas baralhado com os botões, e é normal que eu também fico às vezes. E tens outra coisa que te ajuda. Isso. E os olhos também comem. Os olhos também comem e comem bem. As coisas têm que ser agradáveis. Portanto, não faz sentido que estejas a resistir a uma interface ou que te sintas desconfortável a olhar para aquilo. Não faz sentido. Exato. Sim. Portanto, quando eu estava a falar das configurações, na verdade foi isso. Eu andei tipo a experimentar, porque também é uma coisa que eu gosto. Não quero. É assim, para jogar é o meu tempo lúdico. Eu não quero estar ali a martelar no Linux e de repente as coisas não funcionam, como às vezes acontece. É cada vez mais raro, mas de vez em quando acontece. Mas tipo, de vez em quando ir lá ver o que há e mudar os temas e pôr as coisas mais chanãs, eu gosto. Mudar pôr as coisas botões, agora... mais chanãs. Sim. Vamos ter que citar esta. Na verdade, eu vou fazer aqui uma tangente, mas já que estamos aqui a falar de configurações e de estética e de temas e não é? E cosmética, enfim. Há uns tempos eu vi um vídeo no YouTube que era precisamente sobre como essas questões estéticas e de poder mudar os temas e de poder alterar era uma coisa que era o normal. Na tecnologia, que foi o normal na tecnologia durante muito tempo, incluindo no Windows, não é? Tu podias mudar a cor dos botões, podias mudar os temas, podias instalar outros, havia podias fazer os teus. Inteiramente podias... ligada a isso, à personalização do Windows. E tinhas uma série de outras coisas, por exemplo, o Winamp, que era o grande, não é? O grande reprodutor de música dessa altura, da viragem do milénio, que tinha a cena dos temas e que foi uma coisa que se foi perdendo ao longo do tempo, que é muito interessante, que é numa altura em que a tecnologia está hipermassificada, é tudo commodity, não é? Mas perdeu completamente essa parte da personalização, que o Linux nunca perdeu, e é uma das razões pelas quais umas distribuições preferem mais isso, outras menos, mais adequadas do que menos, mas há sempre essa possibilidade. Mas lá está, e depende sempre do perfil do utilizador. Se calhar há utilizadores que preferem ter só linhas de código, tudo bem. É a escolha deles. Há outros que preferem ter ícones em tons de rosa. Há outros Tenho o meu terminal com um tema assim, todo em pastel e coisas assim, pastel e neon. Tenho com cores que gosto mais do que lá está aquele ambiente preto, cinzento. Com letras verdes em fundo preto. Acho que isso também... Há uma cor que eu detesto em todos os interfaces, mas rigorosamente em todos, que é o filha da p*** azul. É tudo azul. Ah, o azul. Menos azuis e é tudo azul. Pá, detesto o azul, aquilo mete-me nervos. Eu preciso de cores quentes no ecrã. Okay. As cores da Canonical caem bem, aquele laranja com... Sim, as cores da Canonical, o laranja e o roxo, gosto muito, sim. Um vermelho assim mais desmaiado e tal, agora azul, pá, já estou tão cansado de ver azul, aquilo me dá uns nervos. Abaixo azul nos interfaces, abaixo azul nos interfaces. Não, mas eu acho que isso é uma, para mim é uma cena muito fixe do deck. Claro, sei lá, na Xbox tu podes alterar algumas cores, podes alterar a cor principal do tema e podes alterar algumas coisas, podes pôr tipo uma espécie de wallpaper e coisas assim, mas nunca não tão refinado, tão aprofundado como podes... lá está, essencialmente é um computador Linux, portanto tu podes mesmo mudar ali muita coisa. E eu acho que isso é uma mais-valia, claro. E eu sou muito apaixonada pelo meu deck. E para mim, assim, o meu deck, eu sei que é a Steam Deck porque é uma consola. Para mim é um amor e, portanto, é masculino. Já lhe deste nome? É o meu amor. Não, por acaso não lhe dei. Devia dar, se calhar. Também devia acho dar. Que sim. Pois está a precisar do nome, sim. Sim, Gervásio. Não sei. Gervásio. Gervásio Lopes Antunes. O meu pai usava muito o nome Gervásio como exemplo assim aleatório de nome quando eu era mais nova. Portanto, isto agora foi muito. É uma coisa geracional. Triggering. Freud explica. Enfim, está a fazer aqui um bocadinho de confusão. Mas tu não és da idade do meu pai, tu és bastante mais novo que o meu pai. Mentalmente, acredito, eu tenho idade para ser teu pai. É mais velho até. Mais velho até, sim, é tenho idade para ser teu avô. Mas sim, sou muito apaixonada pelo deck. E acho que foi um ótimo investimento. Eu estava com muito medo, porque lá está, já tenho muitas consolas, e pensava, estava muito naquela, será que vai ser assim? Será que faz sentido? Será que vale a pena? É tão caro e não sei o quê. Mas valeu totalmente a pena e estou muito, muito contente. Isto é a secção de testemunhos a promover vendas de Steam Deck. Tens algum código promocional já muito agora? Muito afiliado. Infelizmente não. Tia Ruth 10 para ter um desconto de 10% na vossa consola. Ah, não, mas espera, não tenho, mas tenho uma coisa. Agora vou fazer, além da publicidade ao Twitch, não é? Ao nosso canal do Tias Malham. Nós temos um grupo no Steam em que fazemos curadoria de jogos, em que escrevemos, pronto, recomendamos ou não recomendamos jogos. Portanto, não sei onde é que vos posso mandar isto. Isto é chato, esta coisa que nós temos. Ligaram a luz. Ok, ligaram a luz no escritório do... Não fui eu que acendi a luz. Ah, foste tu que acendeste luz. Sim, e parecia que estava a ser vítima de uma explosão nuclear. Mas continua. Um vampiro a receber com luz. Pronto, nós temos uma comunidade no Steam. Podem se juntar ao grupo, em que tanto eu como a Inês vamos recomendando jogos. Pronto. E pronto, já temos ali uma lista de jogos. Recomendando ou não recomendando, por exemplo, a Inês já fez ali uma review em que ela não recomendou um determinado jogo que nós estávamos. Tínhamos muito hype, mas depois aquilo de facto tem ali alguns problemas. Mas se quiserem ir vendo aqui as nossas reviews, eu posso ler algumas. No chat, já está no chat, portanto, e o resto. Eu pus no chat. Pronto, mas sim, pensaste no nosso chat aqui da stream, sim. Mas eu pus no YouTube. Ok, perfeito. Também vai estar nas notas do episódio. Portanto. Lá está, olha. Se há coisas que a tia número. Ah, a tia número 1 e a tia número 2. Eu sou a tia número 1. Foi a Inês que numerou, não sei porque que eu sou a tia número 1, mas a tia número 1 e a tia número 2. Se há coisa que a tia número 2 gosta é disto: gerir situações. Steam Hospital foi e continua a ser vida. Two Point Hospital é ainda melhor. Por exemplo, esta é a review da. Portanto, é um jogo que a Inês recomenda. É um jogo de gestão de hospitais, com um toque muito simpático de humor. Aquilo é muito divertido. A última que eu fiz foi para o Floppy Night, que é um jogo de estratégia. E eu escrevi, portanto, estratégia para crescidos, com bonecada fofa, uma curva de aprendizagem que faz sentido, apesar de ainda não estar verificado, é perfeito no Steam Deck, larguem euros nisto que vale bem a pena. Pronto. Eu tenho aqui uma recomendação, é Sr. Luís Montenegro, contrata-te a número 2 para resolver os problemas do SNS. O quê? Pera? O Luís Montenegro tem que contratar a tia número 2 para ir resolver os problemas do SNS. Sim, é verdade. Sim, o senhor Montenegro, por favor, contrata a tia número 2. Ela, de facto, gera muito bem hospitais ali no... Experiência no já tem. Hospital. Há pessoas com menos conhecimentos que chegaram a ministros da saúde, portanto... Sim. Exato. Ela, na verdade, já geriu hospitais. Exato. São exato. Hospitais virtuais, mas são hospitais, não é? Teve de contratar staff, gerir consultas, marcar cirurgias, está já. Enfim, vamos arranjar mobiliário. Da saúde. É um ótimo lema. Uma das descobertas da Inês é que agora descobriu que o staff no Two Point Hospital pode ter... pode estar vestido como personagens do Sonic, e então ela tem tipo as enfermeiras todas vestidas de... Ai, agora não me lembro da... A miúda do Sonic, pois eu acho que os assistentes são o Tails ou o Knuckles, já não sei, acho que são o Tails. Portanto, ela é fã da Sega. Eu acho que de certo modo somos todos fãs da Sega. Não. Porque eu acho... Não, a SEGA tem coisas que eu acho que é uma cena muito transversal nos videojogos. Por exemplo, eu não sou a maior fã de Sonic, mas reconheço o Sonic, não é? Tipo, eu sei que existe, não jogo. Faz parte não, da não cultura jogo porque popular. É muito rápido. Não faz parte muito. Da cultura popular. Sim, eu não jogo faz, Sonic, claro, porque ele anda muito rápido. Eu não tenho velocidade para aquilo. O Sonic é rápido. E pronto, a Sega que implodiu porque fez uma consola demasiado à frente do seu tempo, que é um ótimo tema de conversa, mas eu não já estou aqui a falar há muito tempo. Mas qual era? A Dreamcast. A Dreamcast, yeah, nos anos 90 já se ligava à internet e já tinha imensas cenas online. Mas isso também era na altura que o Japão estava a anos-luz de tudo. Mas basicamente, uhum, eles implodiram porque a Dreamcast era demasiado cara, porque era uma consola à frente do seu tempo. E acabou por ser a PlayStation a reinar esse período da história com a primeira e depois com a segunda. Sim. Que, curiosamente, eram também. Pelo menos a 2 já se conseguia ligar à internet. E a 2 podia correr Linux. Ah, que giro! Pronto, o processador era um processador PowerPC. E houve países a comprarem stocks gigantescos de PlayStations para criar supercomputadores. A sério? Eu sei que o chip, yeah, eu sei que o chip da 3 na altura, na altura dela, era assim uma coisa também. Também era o Cell. Completamente mirabolante. Ah. Mas uma curiosidade gira. Eles suportavam isso, correr Linux, e vendiam discos especiais para isso, e teclados e ratos. Era uma coisa interessante também. Mas há coisas muito giras, tipo da passagem. Desculpa, eu interrompi, estavas a falar de chips e processadores. Eu não consegui participar nessa conversa. Mas há coisas muito giras técnicas. Há também. Depois eu posso mandar estes vídeos todos, podes pôr nas notas. Há um vídeo muito giro sobre o desenvolvimento do Crash Bandicoot, que é um jogo da PlayStation, é um dos grandes jogos da PlayStation, uhum, e lá está o Crash Bandicoot, é um jogo de plataforma 3D, mas a grande diferença do Crash Bandicoot para outros jogos de plataforma é a perspectiva. Tu estás a jogar na perspectiva do boneco, portanto não estás a ver tipo um side-scrolling, estás a jogar na perspectiva do boneco. E eles não tinham, eles basicamente, para conseguirem desenvolver o jogo, eles hackearam o sistema, eles hackearam a própria PlayStation, porque eles precisavam de mais memória para conseguir fazer a renderização dos pixels todos, dos pontos, não é? Dos vértices, dos polígonos, porque eles precisavam não sei quantos mil polígonos, mas não tinham, o CD em si não tinha capacidade para fazer aquilo. E então os engenheiros da Rare, que era a desenvolvedora dos jogos, basicamente hackearam os ficheiros do sistema da PlayStation para irem buscar memória que não estava a ser utilizada, para conseguir renderizar o jogo. E é muito giro, eu acho que essas histórias, eu não quero dizer que são os primórdios dos videojogos, porque obviamente os videojogos vêm mais de trás, mas sim, eu acho que ali a era dos anos 90 ainda eram bastante primitivos comparados com o que é agora, pelo menos. Sim, acho que ainda quem desenvolvia jogos tinha de lidar com limitações técnicas muito interessantes, e como é que eles depois lidavam com isso. E é todo um vídeo sobre como é que eles hackearam os próprios ficheiros do sistema da PlayStation para conseguirem ter mais memória para o jogo, para conseguirem renderizar o boneco. Porque havia uma série de artimanhas também com a gestão das cores. Sim, sim. Que as cores eram baseadas num cálculo matemático qualquer para poder ter X cores em vez de cores limitadas que aquilo tinha. Os gráficos eram preparados de forma a que a memória pudesse precisamente processar isso tudo. Já não me lembro onde é que vi isso, também foi um vídeo algures na internet. Mas é muito, muito giro. Tu conheces a história de como eles criaram as animações para o Prince of Persia, Príncipe da Pérsia, um daqueles jogos assim, que de cor, que já não, existia. Mas isso tu estás a dizer não me soa totalmente estranho. Há de estar alguns no YouTube. Eles animaram os bonecos do Príncipe da Pérsia, Prince of Persia. Aquilo é de 80, é final dos anos 80, acho que foi o início de 90. É 80. Eu lembro-me de ver aquilo num PC algures em 1990 ou 91, ou coisa assim. E eu lembro-me de ter ficado impressionado. Era puto, nunca tinha visto um jogo. Fui à casa de um primo que tinha um computador, que tinha o Prince of Persia, a preto e branco. E fiquei impressionado com a fluidez das animações, do boneco a saltar e tal. Mas é fogo, isto é muito avançado. Mas depois tu vais ver o vídeo de como eles fizeram animações. Eles fizeram captura de imagens, eles puseram pessoas a saltar e a correr e a... Ah, isso é incrível! E filmaram e depois separaram aquilo em fotogramas e literalmente desenharam os pixels do boneco em cima dos fotogramas das pessoas filmadas. E por isso é que aquilo parece tão realista e tão fluido. Isso é muito incrível. Só pela internet, se procurares, isso aparece facilmente. E o Prince of Persia é um jogo dos anos 80. Um momento, eu ia dizer, façamos aqui um momento de homenagem à indústria de gaming que anda há 20 anos ou 30 a puxar a tecnologia para coisas nunca antes vistas. Há 40 e tal. Porque basicamente todos os grandes avanços gráficos e técnicos que têm acontecido é à conta do gaming. Os seres humanos são muito fáceis de motivar quando se trata de divertimento e prazer. Sim, sim. Olha, isto é para te entreteres. Ah, é, então quero fazer uma coisa bem feita. Então vamos, exato. É muito giro. A versão a cores do Prince of Persia, que ainda é o mesmo jogo, mas apenas com cores, é de 1990. E se vocês quiserem jogar. E se tiverem um sistema com Linux, podem usar há um jogo que é o SDL Pop, que é pegar o código do Prince of Persia. Está disponível na Snap Store para quem quiser. Portanto. Muito bem. Eu ia só fazer agora, voltando atrás na cena das consolas e de estarem à frente do seu tempo, a melhor história. De consolas que eu acho que é incrível, é como é que a PlayStation surge. Porque basicamente a Philips, eu acho que era a Philips, posso estar enganada, mas eu acho que era a Philips. A Philips estava a tentar convencer a Nintendo a usar CDs. A Nintendo estava na era SNES, portanto ainda usavam as disquetes, como continuaram a usar na consola seguinte, que foi a Nintendo 64. Para a SNES, na verdade, há um acessório que era usado em certos jogos, que era uma cena para, era um leitor de CDs, essencialmente. Mas a Philips estava a trabalhar com a Nintendo para tentar usar CDs nas consolas. E a Nintendo disse que não. A certa altura disse não estamos interessados nisto, nós queremos continuar com disquetes. E eles foram ter com a Sony e foi assim que nasceu a PlayStation. E eles disseram, sim, ok, parece fixe. E assim é que nasceu a PlayStation. Sim, pode ter sido a Philips, porque a Philips vendia jogos. Vendia CDs, desculpa. Mas é assim um pequeno pedacito de trivia. Porque, enfim, eu acho que a Sony nessa altura, tipo, e tal, se calhar podíamos ir para a cena dos jogos, que isto claramente... Há aqui mercado, ou aqui cena, tipo, há aqui dinheiro para ser feito, porque quem fazia consolas naquela altura era a Nintendo e a Sega. E pronto, e depois mais tarde a PlayStation foi um sucesso, é uma das consolas mais vendidas de sempre, a 1 e a 2. Sim. E enfim, eles depois tornaram-se, dominaram o mercado, enfim. É o que eu tenho a dizer sobre PlayStation. Voltando à Steam Deck, qual é a funcionalidade que tu querias numa próxima versão da Steam Deck? A mais importante? A mais importante. Essa é uma ótima pergunta, não pensei sobre isso. Porque na verdade acho que ainda não senti realmente falta de nada. Ainda não senti falta de nada. Eu acho que também é um bom sinal esse. É um ótimo testemunho. Uma consola mais leve? Sim, talvez mais leve. Mostra lá os teus antebraços. São pequeninos. Olha aquela musculatura toda. As pessoas não estão a ver isto em casa, quem estiver a ver o áudio, mas ela parece uma campeã olímpica. Sim. Aqueles pulsos têm a grossura do meu pescoço. Só para vocês verem. Na verdade, eu devo dizer, eu tenho umas mãos muito pequenas. As minhas mãos, eu vou dizer que são equivalentes às mãos de um miúdo de 10, 11 anos. Okay? Eu tenho umas mãos muito pequenas e, de facto, apesar de eu achar o Steam Deck muito confortável, pá, se fosse um bonequinho mais pequenino, um bocadinho mais pequenino e um bocadinho mais leve. Para mim era o ideal. Mas eu acho que para o público mais alvo do Steam Deck, que eu acho que não sou eu, porque isso, eu acho que isso também se nota na maneira como se desenham as consolas, não é? Espera aí, espera aí, agora tenho de te interromper. Porquê que tu dizes que o público-alvo não és tu? Era isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer, que eu acho que a maneira como se desenha a consola também denota para quem é a consola. E para isto quem é uma consola? É uma consola para alguém que tem mãos grandes. Ou seja, homens das obras, que... é isso? Mas eu acho que... Eu acho que claramente o Steam Deck foi desenhado a pensar em homens. Não tenho dúvidas nisso. Cá está. Porque é um tamanho... Assim, ok, eu tenho as mãos mais pequenas. Eu acho que a média de uma mulher. São mãos bastante pequenas. Acho que a mão média de uma mulher também não é a mão ideal para usar isto durante muito tempo. E é uma consola pesada. Tanto uma Steam e depois Deck... tem a parte... E depois tem a parte estética. Nós estávamos a falar disto em off antes de começarmos, que é muito claro, pelo tipo de acessórios que tu consegues encontrar, quem é que é o público, ou quem é que as empresas acham que é o público-alvo do Steam Deck. Se eu procurar por uma bolsa, está bem que a Switch também está no mercado há muito mais tempo, mas quer dizer, o Steam Deck está no mercado para aí há uns 2 anos. Sim. 2 anos, mais ou menos. Sim, sim, foi mais ou menos essa altura. Se eu procurar por bolsa, bolsa de transporte Steam Deck, é tudo, tudo, tudo, tudo, tudo preto. Há uma bolsa que não é preta. Aliás, há duas. Há duas bolsas que não são pretas. Não há fabricantes que fazem peças são tipo e acessórios. Não há fabricantes a fazerem acessórios para essa consola que poderiam trazer alternativas. Fazem tudo preto. Tens a Extreme Rate, que fez que faz shells de substituição, portanto faz carcaças de substituição, que ainda não fez para OLED, estava anunciado para abril, mas eles ainda não lançaram, só têm para LCD. Aí já tens mais cores, mas eu acho que tipo, trocar uma carcaça também exige um nível de à vontade técnico muito grande, porque tu tens de desmontar a consola toda. Tens de tirar o ecrã, portanto, é uma coisa que já exige um esforço muito grande. Eu acho que só faria numa consola que de facto já está ultrapassada, como fiz, por exemplo, com a Nintendo DS, foi com a DS Lite, mas também tenho duas, não é? E tipo, eu usei aquela que estava assim meio, com ar mais esgotado, não é? Mais cansada, mais exausta, não é? Já deu o que tinha a dar, vou experimentar, pronto. Mas aí é uma coisa, agora, tipo, não vou estar a desmontar uma consola que acabei de comprar e custou, tipo, quase 600 euros. Isso está fora de questão. Pronto, mas as coisas assim mais simples, tipo bolsas, tipo capas que se ponham por cima. Tipo, esta capa que eu tenho, que tem este gradiente roxo e azul, foi a única que eu encontrei que era assim. Consegues encontrar algumas de silicone, mas eu não gosto muito de pôr aquelas sleeves. Fica cheio de pó no instante, sim. Exato, depois aquilo agarra tudo, em que, pronto, tens ali uns brancos, de vez em quando tens uns cor-de-rosas, mas são tudo cores... pá, muito fechadas, muito pouco... Olha, sim. Tu há bocado falavas na cena das cores quentes. Há muito poucas cores quentes. Pá, consegues algumas skins, mas lá está, eu também não gosto muito de skins, porque depois aquilo cola-se, a gente dá bué trabalho a pôr e pode é não preciso ficar ter muito jeitinho, posto. Depois não fica muito bem. E, por exemplo, aqui o problema das skins é que aqui nas pegas, nos rebordos, isto tem uma série de curvas que depois para pôr skins é preciso andares lá com o secador e não sei o quê, mas pronto. Enfim, e portanto... mas sobretudo ao nível das bolsas e acessórios extra e assim, nota-se que o Steam Deck e quem produz coisas para o Steam Deck ainda está claramente formatado num mercado muito masculino, em que tudo é preto, ou eventualmente, enfim, pode ter assim uns neons ou um vermelho, ou assim, pá, comparando com a Switch, não tem nada a ver. A Switch é só coisas fofas. Adoro. Só bonecos fofos. Coisas fofas. Mas o problema não é teu. O problema é da indústria. Está sim, formatada sim. Nesse sentido. Sim, eu acho que, e também é uma questão de modas, lá está, tipo, no final dos anos 90, no início da viragem do milénio, havia muito hardware colorido. Pois era. Game Boy Color, os Macs, translúcidos, coloridos, fluorescentes. Uhum. Olha, o Game Boy Color, a Nintendo 64, os Macs da altura, os iMacs, que eram super coloridos. Até workstations de sistemas Unix. Havia empresas que faziam workstations que eram obras de arte. Por exemplo, a SG fazia a O2, que é, na minha opinião, ainda o computador mais bonito de sempre. Tens de pôr links nas notas para esse, que eu não conheço. Tens de pôr links, que agora quero ir ver o computador mais bonito de sempre. Mas tinha, a Sony também lançou imenso, tipo, por exemplo, os Walkmans, ou melhor, os leitores de MP3 daquela altura, que tinham designs muito arrojados e muito coloridos. E isso perdeu-se. E então, tipo, no gaming eu acho que se perdeu bastante. Mesmo, claro que continua, por exemplo, a Nintendo tem edições especiais da Switch, mas, por exemplo, a própria Switch é uma consola, tipo, que poderia ter sido explorada de uma em termos cosméticos ou estéticos ou assim, podia ter sido explorada ou desenvolvida de forma muito mais interessante do que foi, na minha opinião, porque eles têm as cenas dos Joy-Cons, mas tipo, é uma consola que na sua versão básica é preta e tem um Joy-Con azul e um vermelho. Pronto, ok, tudo bem. Podes comprar Joy-Cons, mas os Joy-Cons também são super caros. Quem teve melhor nessa vaga? Quer dizer, e depois se olharmos para as consolas desta geração, a PlayStation 5 tem um design super estilizado, é verdade, mas é branca, ok, pronto, não é preta, já é uma melhoria. Mas a Xbox é um mono, é um caixote. A Xbox, a série S, parece um leitor de cassetes de vídeo, porque é assim branca, é um paralelepípedo. E a série X, que é uma torre, que é, tipo, é um prisma quadrangular, é uma torre com umas ventoinhas em cima, toda preta. Quer dizer, aquilo é um caixote que eu tenho ali junto à televisão. Enfim, porquê que a grande será? Eu acho que também tem a ver com modas. Será medo de arriscar? Acho... Será para transmitir uma imagem de potência ou fiabilidade, uma coisa sim, assim? Sim, eu acho que sim. E acho que também vivemos numa era de pseudo-minimalismo em termos de... Há uma corrente minimalista no design tecnológico que vem da Apple, não é? E que em termos estéticos eles dominam. Toda a gente desatou depois... a imitar ou a tentar imitar, será? Sim, sim. Mas, por exemplo, a Xbox, vénias à Xbox, mais uma vez, porque eles depois apostam muito na personalização dos comandos. Tu podes ir ao site da Xbox e desenhas o teu comando com as cores que tu queres, com as coisas que tu queres, e eles mandam-te. Que eu acho que é a única empresa que faz isto neste momento. E tem edições especiais muito fixe. A PlayStation 5, por exemplo, eles lançaram alguns comandos com outras cores. Tem, pronto, a PlayStation 5 de base é branca, vem com comando branco, e há alguns comandos de outras cores, mas são todas feias. É um rosa feio, é um vermelho assim mais escuro feio. As duas cores menos feias é o roxo, e que ainda por cima é um roxo muito saturado. E é o azul cobalto, que é o mais recente. Mas quer dizer, são cores super desinteressantes. Eu já vi o Nuno Agonia cobrir uma PS5 com folha de ouro. Pronto. Está bem. Fazer uma pronto. PS5 dourada. Está bem. Que é uma PS5 boa para jogar na trofa. Pronto. É uma PS5 boa para jogar na trofa. É sim. Mas pronto. Acho muito isso, bem. Isso eu acho que, lá está, fabricantes de coisas, pá, usem cores quentes, por amor sim. de Deus, larguem o preto, ouvi e o cinzento. O teu desejo para a próxima... Até o branco, que já, enfim, eu prefiro qualquer coisa. Bege dos anos 90, voltem ao bege. É pá, não, ao bege não. Daqui não. E ao chão para quê? Ai meu Deus, ele já está ali a destruir. Não. Meu Deus. Portanto, o teu desejo para a próxima Steam Deck é que seja mais pequena, mais leve e seja, tenha opções de cores diferentes. E seja mais fácil substituir o chassi. Olha, o chassi. Estou a adorar aqui a demonstração ali do Sétima Legião. Eu agora vou-te chamar a Sétima Legião. Sabes não me chames Sétima Legião, porque eu não, conheço... Não, mas agora já está, já está. Ficaste batizado para eu sempre. Eu conheço essa malta toda e cheguei a trabalhar com algumas pessoas dessa banda. Vamos lá ver uma coisa. O meu nome hoje é Sétima Divisão de Blindados, que é uma divisão que ficou conhecida por fazer a guerra no norte da África em 1940 a 43. Portanto, cuidado. É por causa do calor. Não, o que... Não, mas eu, o que eu ia dizer Sétima Legião, é que eu tenho a tua, o teu nome aqui na minha janela, está debaixo do rodapé dos botões. Portanto, eu só vejo 7 qualquer coisa. Ah, mas podes arrastar a barra. Posso arrastá-lo? Podes. Ah, entre os botões? Metes a mãozinha entre os botões? A barra? Yeah. É pá, incrível. Agora podias ter ido. Chegamos ao fim. O nome que está aqui, para quem não sabe, 7th Armored Division. Ok. Porque eu tenho uma predileção por jogos em PC, que são sobretudo jogos em torno do tema da Segunda Guerra Mundial, porque é o tema. É a época da minha juventude. Ai meu Deus, tu és o meu pai. Exatamente. Isto está a ser. Meu Deus. Isto está a ser muito. I am your father. Ai meu Deus, isto é muito. E com esta bomba? Não, é que o mais grave é que eles têm o mesmo nome. Eles não sabem, mas eu sei. Isto é perfeito. Está a correr tão bem. Enfim. E com mas, esta bomba? Espera. Antes das bombas e antes de despedires, eu quero só dizer que este momento de infoexclusão que eu tive aqui de é possível arrastar a barra. Isto é muito comum no canal das tias. Há muitos momentos de infoexclusão. Aliás, o nosso mote é videojogos, malha e infoexclusão. Porque temos assim momentos em que, sei lá, eu abro boas vezes os separadores errados, depois fecho o separador errado, enfim, coisas diversas, mas é isso. E agora sim, podes te despedir, que já vi aqui há muito antes tempo. Antes do Diogo te despedir, eu tenho uma nota que eu fiquei de coração cheio e eu queria deixar aqui uma nota pessoal de agradecimento. Porque tu usaste pelo menos duas vezes a palavra franquia em vez de franchising. E só por isso já valeu a pena. Obrigado. Boa noite. Corações! Pronto. E pronto. Este show foi produzido... Aliás, Ruto, onde é que, além das onde no Twitch das tias malham, onde é que as pessoas te podem encontrar? Se te quiseres ser encontrada, claro. As pessoas podem me encontrar na Ciberlândia. Sou Ruth Rádio na Ciberlândia, no Mastodon. Sou também Ruth Rádio no Twitter. Neste momento a minha conta está fechada, mas se quiserem muito seguirem, podem pedir para seguir e eu depois logo decido a vossa sorte. Porque aquilo neste momento é assim um antro um bocado difícil de gerir. E pronto, acho que é basicamente isso. Se tiverem coisas do Ubuntu para falar comigo, se quiserem saber qual é o esquema do meu terminal, o esquema de cores do meu terminal, podem fazer ping, podem chamar-me no canal do Ubuntu Portugal, no Telegram, não é? Ruth Rádio também. E é isso, acho que chega, também já estou em muito lado, não é? Pronto. Mas aqui também vou sublinhar aqui ao nosso amigo. Sétima Legião Armada, Divisão Armada, Sétima Divisão Blindada Armada, é Sétima Divisão de Carros de Combate do Exército Britânico, que fez guerra no norte da África entre a Líbia e o Egito e Tunísia de 41 a 1943. Mas isso é tudo muito longe umas coisas das outras, desde da Líbia ao Egito, e do Egito à Tunísia ainda vai um Benghazi bocado. E ao Cairo é um pulinho. Mas pronto, eu para mim é muito difícil porque eu partilho casa com o inglês, mas eu tenho alergia a anglicismos desnecessários. Portanto, forço-me sempre que possível a utilizar os termos portugueses quando eles existem e quando eu me consigo lembrar deles. Mas é muito difícil porque cá em casa fala-se assim um patuá. Fala-se um patuá um bocado agressivo às vezes. Já não é português, já não é inglês, já é assim um idioma próprio, enfim. Tenho exatamente o mesmo problema, porque durante anos a fio trabalhei em equipas internacionais e falava inglês 8 horas por dia, todos os dias, mas por essa razão é que eu faço um esforço adicional para evitar contaminações. E às vezes é difícil. Ainda num episódio da semana passada, eu não me lembrava como é que se dizia um vale. E disse um voucher, porque não me lembrava da palavra vale. Sim. É ridículo. Vale. Ridículo. Assim. Eu acho que, lá está, aqui voltando ao declínio da civilização ocidental, acho que é uma vergonha termos trocado a palavra oficina pela palavra workshop. Também acho. É uma coisa que me deixa mais muito triste. E, portanto, sempre que possível... enfim. E também trabalhei em tradução e em localização de software... Precisamente, portanto, não há muito a fazer. Cá está. E vivi em Inglaterra e enfim, tenho opiniões que se calhar não são boas de se partilhar aqui. Mas não é por uma questão de nacionalismo, é longe disso, é uma questão até de uma certa preservação da língua, pronto, da hegemonia anglo-americana. É disso que se trata, mais nada. Pronto. Mas... É verdade, e acho que nós no geral tratamos muito mal a nossa língua. E morar lá fora fez-me perceber isso. O Diogo quer se ir embora, mas isto agora chegaram os contestatários. Vocês podem continuar, eu tinha que terminar o episódio. Ah pá, não, mas agora é de paciência. Eu estou atrasadíssimo, já devia ter saído há uma hora. Meus queridos, okay. Beijinhos, obrigada. Essa, obrigado nós por teres vindo. Pronto, foi um prazer. Muito gratos por te rever num podcast. E resta dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carronde. E hoje tivemos a nossa grande convidada, Ruth Correia. E o editor é o Alexandre Carrapiço, o senhor podcast. E até para a semana. Adeus. Tudo.